Prepare-se, a partir de agora, o seu rádio vai ser invadido pela alegria, notícia e o dinamismo. Está no ar, Atitude Jovem. Boa noite, eu sou o Jefferson Alves. Eu sou a Jaque Polo. Eu sou o Gustavo Vidal. Começa agora mais um Atitude Jovem com os principais destaques. Venda dos ingressos da Copa das Confederações. Pontos de venda nas escolas estaduais e municipais através da internet, nas cidades que acontecerão os jogos. Leiloar a virgindade. Será que essa moda vai pegar? E vamos conferir um super bate-papo com a professora e escritora Cristina Gurjão, falando um pouco sobre o significado das cores. Olá, Jaque. Boa noite. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Jaque. Boa noite, Jefferson. Jaque, você gosta de cor? Eu adoro cor, Jefferson. Eu tenho uma preferida, com certeza. A minha é a cinza. E você? O meu é o azul claro, né? Conhecido como azul bebê. E você, Gustavo, tem alguma cor predileta? Eu gosto bastante do azul. Você sabia que daqui a pouquinho a professora Cristina Gurjão vai estar falando pra gente das principais cores que podem ser usadas no final do ano? Isso é muito bacana. Uma dica aí pros nossos ouvintes. Chega no Natal, chega no Ano Novo. Então que possam escolher certinho a cor exata pra usar, né, Jefferson? Sou muito curioso, Jaque. Falando em curiosidade, né? Você tem uma curiosidade pra gente, não tem? Pois é, Jefferson. Se essa moda pega, meu amigo, eu não sei o que vai acontecer no nosso mundo aí não, hein? É, Jaque. Pois é, tem gente leiloando a virgindade, Jefferson. É sério? O que você acha disso? Eu acho uma loucura, mas vou te contar que a brasileira vai ganhar uma bolada por conta disso. Quanto é que ela vai ganhar? Você pode adiantar ou não? Olha, em cerca de R$1,5 milhão. Adoro. Só te adianto uma coisa, Jefferson Alves, é um pouquinho a mais do que você ganha por mês. Será, Jaque? Eu acho que sim. O que você acha disso tudo, Gustavo? É, a gente talvez não esteja acostumado ainda com essas novidades que surgem, assim, né? Mas vamos ver, se a moda pegar, realmente vai ser um pouco complicado, vai ser estranho, eu acho. Pois é, eu tô curioso pra saber sobre isso. Você é curioso? Então fique ligado. Jovem leilou a virgindade e não se preocupa com a idade de seu primeiro parceiro. A jovem brasileira, que vem causando diversos tipos de comentários por leiloar sua virgindade na internet, disse que não se importa com a idade de seu primeiro parceiro, um japonês de 53 anos. Ela não acha que a idade seja o fator mais relevante, pois há mulheres de 50, 60 anos bem mais interessantes do que mulheres de 20, 30 anos. E isso vale também para os homens. A jovem não possui planos para sua primeira noite, mas acredita que jantar com seu parceiro antes de terem a primeira relação sexual de sua vida seja muito importante. Antes, irredutível quanto ao tempo de duração do ato sexual, estipulado em uma hora, agora ela já diz que tudo irá depender do momento e que o tempo pode ser ultrapassado. No começo dos leilões, Catarina chegou a cogitar a hipótese de doar o valor para uma ONG, que construiria casas para a população mais pobre de Santa Catarina. Porém, com um lance de aproximadamente R$1,5 milhão, feito por Natsu no bolso, a brasileira disse que não tem planos específicos para a quantia. Vem. Pois é, Jaque Paula, essa matéria é bem interessante, né? Muito interessante, Jefferson. E o mais interessante é que ela faz questão de jantar primeiro, antes da primeira relação sexual. Meio estranho isso, né? E ela, né, quer também bater um papo com ele, né? Pois é, quer... O que será que ela vai falar com ele? Eu não quero nem pensar. Eu não quero também pensar, não. Mas ela, né, ela afirmou ali que o jantar e o diálogo é super importante antes do primeiro ato sexual dela. Enfim, isso é verdade. Bom, ela também disse que o tempo pode ser prolongado, não é isso? É, porque até então, no momento do leilão, seria uma hora somente. Mas eu acho que ela está se empolgando aí com a situação de ter a primeira relação sexual. Eu acho que vai dar muita festa nisso tudo aí, hein, Jefferson? Eu acho que ela se empolgou com o japonês. Eu acho que ela gostou dele. Também acho. Será que vai dar namoro? Não sei, hein? Vamos falar agora do nosso Brasil. É isso aí. Esporte, Copa das Confederações. Tá chegando. Exatamente. O Brasil aí, com certeza, se vestindo de verde e amarelo, torcendo pra nossa seleção brasileira. Em breve, né? E esperamos, com certeza, o título. Esperamos, né, poder erguer o troféu e realmente levantar a autoestima aí da nação brasileira. É verdade. Até porque nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Nunca. E quem traz pra gente aí as principais notícias do esporte é o nosso repórter Gustavo Vidal. Com vocês, então. Vamos lá. Olhar Esportivo. Há pouco menos de um ano para a realização da Copa das Confederações no Brasil, os torcedores já podem começar a se preparar para a venda de ingressos para o evento que tem início em 15 de junho de 2013 em Brasília. Cerca de 830 mil ingressos estarão disponíveis para as 16 partidas em 6 cidades diferentes: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. Os ingressos serão colocados à venda a partir do dia 3 de dezembro. Estudantes, pessoas com mais de 60 anos de idade e beneficiários do programa Bolsa Família terão direito a um desconto de 50% sobre o valor dos ingressos da categoria 4, destinada apenas a pessoas que residem no Brasil. Em linhas gerais, os torcedores poderão comprar até 6 ingressos individuais para um máximo de 10 jogos, ou adquirir um máximo de 6 carnês com vários jogos na mesma cidade. Como Brasília sediará apenas o jogo de abertura, não contará com o carnê da sede específica. Na fase de grupos, os ingressos para as pessoas que residem no exterior serão vendidos em dólares. Já os residentes no Brasil poderão comprar em moeda nacional, com preço variando de R$ 57,00 na categoria 4 a R$ 266,00 na categoria 1. E como na primeira etapa a venda será 100% pela internet no site da FIFA, para aqueles que não possuem internet, haverá o projeto Acesso Livre Minha Escola Conectada à Copa, que terá início na primeira quinzena de dezembro de 2012. A intenção é garantir o acesso a computadores em até 7.600 escolas nas 6 cidades-sede da Copa das Confederações e em 93 municípios das regiões metropolitanas. Para que todos os brasileiros interessados possam ter acesso ao sistema de solicitação de ingressos, o governo federal do Brasil oferecerá pontos conectados à rede mundial de computadores em escolas públicas. Muito bacana! Né, ficando aí um pouquinho mais por dentro da Copa das Confederações. E o bacana, né, Gustavo, é que dessa vez o governo pensou nas pessoas que não têm acesso à internet. Isso é muito bacana. É, nessa Copa que tanto se fala de roubo de dinheiro por conta da construção dos estádios, do alto valor da construção, muito interessante o governo pensando aí em quem não tem acesso à internet para comprar os ingressos. E é bacana também porque pensamos, né, no nosso dia a dia, nós que vivemos aí navegando na internet, trabalhamos 24 horas praticamente com a internet, que todas as pessoas têm acesso à internet. E não é a realidade ainda do Brasil, né? Muitas pessoas, uma porcentagem bem grande ainda, não têm esse acesso à internet. Então, bacana aí o governo pensando nessas pessoas e inteirando as pessoas para a Copa das Confederações. Muito bacana. Já falamos sobre leiloar a virgindade, falamos também sobre a Copa das Confederações. Agora é aquela hora bacana, um bate-papo. Vamos falar agora sobre cores. Pois é, e hoje nós vamos receber a professora e também escritora Cristina Gurjão. Muito bacana, né? Seja muito bem-vinda aí, Cristina, para poder bater um papo com a gente, principalmente com você e também com os nossos ouvintes. Vamos conferir então com o nosso repórter Jefferson Alves o bate-papo com ela, professora Cristina Gurjão. Momento bate-papo. É isso aí, Jaque Polo. Bom, e hoje eu recebo aqui a professora e escritora Cristina Gurjão. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Bom, o fim de ano está chegando aí, né? E tem essa questão das cores que influenciam. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. É, as cores, cada uma tem um significado. E a gente trabalha com cores, não só nesse lado holístico, onde as pessoas se aproveitam da energia, da cor, para viver melhor e até para cura, como também na comunicação. A semiótica trata muito do significado das cores. Então, a comunicação, ela é emissor e receptor. Quando você trabalha com a linguagem das cores, você está transmitindo também algumas mensagens em termos de comunicação. Eu queria ir no sentido mais holístico, assim. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Por exemplo, o branco, o que, que ele representa? O branco é a soma de todas as cores. No espectro solar, se você puser um disco com todas as cores e girar, você vai ter o branco. Então, é a cor pura, é a cor cósmica, é a cor da luz. Então, é a cor da paz, da alegria, da harmonia, da tranquilidade. Por isso que muita gente gosta de virar o ano, passar o ano novo com a cor branca. Então, assim, é a cor, acho que mais popular para Réveillon é o branco, por causa desse significado. Entendi. Bom, e para quem quer ser bem sucedido naquele ano materialmente, que cor seria legal? Você pode usar o vermelho, que é uma cor bem material, mas eu acho que o vermelho é mais ligado às paixões, aos desejos, né, aos encontros afetivos, e também a parte material do dinheiro. O dourado seria uma cor muito boa para o sucesso material de dinheiro, de profissão, de trabalho, porque ele seria o amarelo vibrante, o amarelo que é a cor mais do sol, da energia, até, de uma certa forma, uma cor bastante espiritual. Quando ela se apresenta sobre a forma do dourado, ela traz essa energia da matéria, do dinheiro, da prosperidade. Porque a cor mesmo da prosperidade é o marrom, que é a cor da terra, da fertilidade. Mas ninguém vai passar o ano de marrom, né? Não fica muito legal. Então, né? A gente pode trocar por dourado ou amarelo. Tem alguma cor, assim, mesmo que não seja ruim, mas que não seja muito legal usar? É, eu acho que... Eu, pessoalmente, não gosto de passar o Réveillon nem de preto, nem de marrom, nem de cinza. O marrom, que eu já falei que também não é uma cor, né? É muito matéria demais e é uma cor muito pesada para você usar no ano novo. E o preto, porque o preto preserva, o preto te esconde, te preserva. Não deixa que as suas energias vibrem junto com a dos outros. E eu acho que no Réveillon não é uma hora de você se preservar, é uma hora de você interagir, dividir com os outros, estar bem expansiva. Então, uma dúvida que eu tenho, por exemplo, existem elementos que compõem, né, a roupa, o figurino, né? Não é só uma blusa, uma calça, uma saia. Tem lenços e tal, isso influencia ou não? Cor do lenço, por exemplo, o lenço ele é cinza, mas você quer, você tá de amarelo. Né? Isso dá, tem esse equilíbrio ou não tem? É lógico, o amarelo está predominando, você está usando Entendi. Só um lenço, mas também é onde você vai botar esse lenço, né? Entendi. Você vai botar no pescoço, você está prendendo sua energia. Eu sei que você tem um livro, fala um pouco dele pra gente. O livro se chama Magia, Luz, Coração, Use as Cores em Sua Vida. Quem quiser comprar esse livro, é vendido lá no Laje, no Abrigo Amor a Jesus, e a renda é revertida para o próprio Laje. Muito bom. Nesse livro, as pessoas vão ter muito mais detalhes a respeito das cores. Inclusive, a gente falando de Réveillon, quando chegar mais próximo, que começarem a dizer qual é a cor do ano da astrologia, qual é a cor do ano dos orixás, lá no livro você vai ter todas essas referências. Gente, é um excelente presente de Natal para quem, né? É um excelente presente de Natal. Bom, então quem quiser me dar, quem estiver ouvindo aí, quiser me dar esse presente, eu vou adorar. Tá ok. Bom? Cristina Gurjão, quero agradecer pela sua presença aqui. Muito obrigado pela sua paciência. E deixa um recado para quem está ouvindo a gente. Use as cores em sua vida. E um bom Natal e um ótimo Ano Novo. Muito bem, Jefferson. Ficamos sabendo um pouco mais sobre as cores e os seus significados. É isso mesmo, Jaque. Eu adorei as dicas e espero que os ouvintes façam um bom proveito disso. Não é mesmo, Gustavo? É isso aí. Sabendo um pouco mais de cores, agora espero que os ouvintes façam um bom proveito disso. E a gente também, né? É verdade. Bom, Jaque, mas tudo que é bom dura pouco, né? Pois é. Chegou a hora de encerrarmos o nosso programa. Uma boa noite a todos e até a próxima. Muito bem, este foi mais um Atitude Jovem. Boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite e até a próxima.